coração aí tá se fazendo de bobo. Ele gosta mesmo é de mim. E esse coração aí tá sendo ignorante. Pra me esquecer vai precisar de um transplante. Me mata de amor na batida do seu coração. A sua boca fala e o coração desmente. E aí, como é que você sente? Só me conta como foi sem mim na primeira farra. Quem deixou de beber e dirigiu por você até sua casa? Só me conta que vai dividir contigo o último pedaço e outro lado do fone de ouvido. Oh, oh, oh. E esse coração aí tá se fazendo de bobo. Ele gosta mesmo é de mim. E esse coração aí tá sendo ignorante. Pra me esquecer vai precisar de um transplante. Esse coração aí tá se fazendo de bobo. Fone de ouvido.